Acontece todo mês, desce igual cachoeira, encharca o AB. Não sei que se demora, esqueço o remédio pra impedir o bebê. Dizem que é uma praga, mas até a mais magra fica com capuzão de fusca, inchado, nem preciso de Viagra. Elas ficam sensíveis ao toque no seio, eu não anseio. Chego perto com cautela e receio. Depois do carinho, disfarce, pega perto, amasse. Joga, xinga, bate, espirra, suja a camisa, limpa com aço. A cama mancha, coça tanto que brinca de lancha. Pano úmido, sabonete, luxo, luxo, sangue desmancha. Trabalho que dá não vale a pena, é uma pena. Eu querendo virar e dormir. Tendo que limpar até conseguir ficar branco. Mais branco que eu no inverno. E deixo tirar segunda que já esgotei minha pilha de esforço interno. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Não se espante se no meio da rua qualquer estante sentir um calafrio no meio da perna que muda o estado de antes. Não se espante se quantos dias ele atrasa. Não adianta fazer mandinga que aprendeu com a Dinda depois de em casa ter acabado com as chances. Dado dois ou mais lance, sexo bem feito, sem respeito, só orgia, sem romance. Espermatozoide é maratonista e do caminho tem um guia quatro rodas da rota. Viaja sem pressa depois do carinho. Agora só na clínica clandestina. Eu vi a secretária cínica, atendimento pessoal atrás da cortina. R$ 800 à vista, citotec, eu nasci moleque. Tudo por causa de 1,60, ola, cheiro de morango. Que foi gasto no suco de maracujá pra acompanhar o rango. Mata ele, come a ponta do osso de frango. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Decidi mal que não rola o sexo oral, mas economizo na camisinha mais de R$ 2 e pra passagem tá na moral. Passou pela TPM, encara TPM mal. O pé treme, ela geme, foi trabalho de profissional. Doidinho pra sair fora depois do sexo, mas sem carro eu tenho que ficar abraçadinho vendo ela fumar cigarro. Se não atrapalha, ela me chama de canalha. E mês que vem não tem mais brincadeira. Isso atrapalha meus planos, já que ela se recusa a tomar remédio. Diz que cresce o peito e fica de mau humor. Isso aumenta meu tédio. Não posso forçar, natura extensão do saco. 5 dias no mês vai, mas 31 dias eu ataco. Também não me importo, me liga aí, eu vou pra aí. A qualquer hora saindo daqui de cara aí pra aproveitar a menstruação. A gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Menstruação, a gente carrega esse fardo. Comer vocês assim igual galinha molho pardo. Engraçadão. Shaolin ouviu essa música aí e falou pra mim que eu não ia nem pegar mais mulher por causa dela. Não posso fazer nada. O estilo é foda-se, o estilo é foda-se. Estilo foda-se? Que isso, Gilete? Claro que eu vou continuar pegando mulher, tá? Tá de bobeira. Será?